meia dúzia. Tá ligado? 014-35595. Tubarão 108 mesmo, posição 5595. Alfa Juliette Romeo aguarda, tem uma aeronave pousando no cabeceiro 17 agora. Chega 6392. Confirma novamente o horário do plano. Eu sou passado para 14h20. Possível, dá para dar uma adiantada para a gente, para você configurar a BDA. E quero que repassar o plano. Mas, de repente, se você quiser adiantar para a gente, alguma coisa, a gente agradece, por favor. Então, já confirmei de todo o centro. É negativo, a possibilidade seria possível, seria feita outra CHG, modificando o horário. Porém, o plano para a gente chega 30 minutos antes do horário para decolagem. Então, ou faz CHG ou aguarda em torno de 9 minutos. Eu vou ter o plano, puxando a minha 3.2. Mais uns 8 minutos, deve estar no sistema, já foi para os 20, né? Já é os 42 agora. Afirma. Obrigado. Gol no 260, autorizado, táxi, portão 08, Juliette. Alfa Vitor Juliette, autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7. É com o Mike Romeu, considera o solo aos 4-2, vai liberar a direita até o pátio 5. A direita até o pátio 5. Salvador, bom dia, 5595. Trip 5595, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 120 graus com 09 nós. Autorizado a decolar 5595. Bom dia, Livre Taxi, Alfa, Juliette, Pate Uno, Lima, Mike, na Quebec, chama Torre, 118, 1612 para o cruzamento da pista no 7. No 7. Tem condições daquela posição ali, o centro ingressa na bata? Autorizado, ingresso e reporta liberando na bata, o Alfa Juliette Romeo. Índia, Nova Iber Alfa, Índia, Nova Iber Alfa, bom dia, confirma TGL Veracruz. Funciona, trip 5595. Enter. O Alfa Vitor Juliette aguarda só um minutinho para iniciar a decolagem. Exato, Salvador, Salvador, no meu pé, decola a pista no 7, curva esquerda, corredor forte, controle 119, decimal 8, acena 01, 71. Tá correto? 2 a bordo, parte 4, funcionamento táxi 2862, em general. Torre Salvador, base do Bantio, Oxané 6250, sinal ILS CX-Way. 6250 da Oxané, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso na 10. Aguardando. Sente o Alfa Juliette Romeu. O Alfa Vitor Juliette inicia de imediato. Autorizado, vento 120 graus com 09 nós. Trip 5595 decola aos 45, controle agora em 119 decimal 8. 119 decimal 8, 5595. Site Gol 1397 com 147 a bordo, Galeão 3050, tô na minha. 3050, Galeão, pessoa da bordo? 1147 a bordo. 1397 autorizado, táxi, Indial, fonte, espera torre 118, são 612, que negar 1014. 1397. Autorizado, táxi Indial para o ponto espera, assistindo 0.286, o 1397. 10, vento 120 graus com 09 nós. Pouso autorizado 10, 6250. Alfa Vitor Juliette, decola aos 4.6, controle agora em 119.8. 119.8, Alfa Vitor Juliette. Uno 397 no ponto 0, 0, 0, próximo. Uno 397, ciente visual com Airbus na curta dando 0? Afirmo, 397. Após a passagem do Airbus, alinhar e manter cabeceirão no 0, gol no 397. Após a passagem do Airbus, na curta final está autorizado alinhar e manter cabeceirão no 0, gol no 397. Né, 6250 no solo aos 47, direita 121 no decimal 9. Direita 219, 6250. Terra Kilo Índio até o 45 da autorizada, até o está. Índio November Alfa autorizado, táxi reporta no ponto de espera da Oscar. Salvador, olhei para o Papa Mike. Papa Mike, prossiga o ajuste 10 no 4. Sim, a gente está a 4 milhas na vertical da estrada do Corpo para ingresso Pouso, pátio da Pata. Sim, ingresso e perna do vento de asa fixa da pista 10, aguardando para gerar base pista 17. Lima Papa Mike. Ingresso na do vento da 10, reporta para gerar base 17. O Lima Mike Fox. Estou corrigindo, Lima Papa Mike. Gol no 397, autorizado a decolagem pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Decolagem pista 10, gol no 397. Papá Lima, Papá Mike, confirme, a intenção é pouso cabeceiro no 7 ou direto para o hangar da Bata? Lima Mike Fox, Lima Papá Mike vai direto para a Bata, autorizado. Sim, continua a aproximação, ajuste 10 no 4, reporta na final para pouso na Bata, Lima Papá Mike. Continua a aproximação, reporta na final para a Bata, Mike. Uno 397, decola 50, controle agora em 119.8, bom voo. 198, Uno 397, obrigado, bom trabalho. Oscar Tango, Oscar 119.8, por gentileza. Papa Mike avistado, autorizado pouso direto no hangar da Bata. Vento 130 graus com 8 nós, reporta solo controlado. Lima, Papa Mike. Pode dar solo controlado, Mike. Salvador, Salvador, 3-1-2, confirmado, sempre porém posso... Estou desconfiando muito bastante. Em cima? Eu vou bastante ruído. Ok. Ainda. November Alpha, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem, cabeceira 17. Hoje confirmando, não temos plano ainda, o sistema confirmar com o centro Recife, agora. Bem, quando possível, está pronto o copo, está na desculpa, se não é minha 3, meu Deus. Índia November Alpha, autorizada a decolagem pista 17, o vento 110 graus com 8 nós. Trip 5595, eu tenho o sol. Seguinte, e só pra confirmar, essa informação que você passou no solo quando você taxiou, já constava no plano de voo ou foi uma informação que surgiu quando o senhor embarcou, ele estava prestes a iniciar o táxi? Só para eu ficar ciente aqui, por favor. Foi pronto iniciar o táxi. Ah, tá legal. Obrigado. Bom voo. Valeu. Mano, o voo 1260. 390 Recife, autorizado via Peruísque 58, recola pista 10 com a esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, 8, assina 5130, Gono 260. está ciente, está autorizado o cruzamento. Após o cruzamento, prossegue com a proa da praia de Buraquinho. Reporta na vertical de Buraquinho, Índia Nova Emeralda. Autorizado o cruzamento, prossegue para o Buraquinho, reporta no próprio Índia Nova Emeralda. É 3 em 2, solo. Porta no ponto de espera da Papá para o cruzamento no 7 de Juliette, Tango Zulu. A matrícula da aeronave? Coxa, né, minha 3 em 2. Papá Romeu, Alfa Vito, para o Quebec. Papá Romeu, Alfa Vito, Quebec, gente. Autorizado 350 Recife para via Upper Whisky 58, decola pistão 0, curva esquerda, C da Puca, transição Caju, controle 199, décima 8, cena 5131, acho que na minha 312. Alfa vertical de buraquinho. 350 para Recife, via Upper Whisky 58, decola pistão 0, sair da Puca, transição Caju, na estrada 5131. Tá correto, enquanto eu estiver assinado, deixa na minha perícia. Bono 260 para os copos. Pode acertar o pushback, minha 312? Sim, autorizado para o pushback assinar, conta a minha 312. Tomara, vou deixar aqui, por exemplo. Espera, reponta pronto, né? Bono 260. Tango Zulu, Vai aguardar início do táxi do Airbus da Avianca. Estacionamento 63 do Novo Mundo, B 122, 3 horas e meia, alterna Aracaju. 13-2, prezado táxi, passe 1, Indy Alfa, ponte para 2862, aqui me dando 14. Passe 1, Indy Alfa, na ponte espera, 63-2, chamada. Lima, Kilo Sulu, está autorizado o táxi, passe 1, seguindo o R2, da parte 3. Mano, Gillette Tanzulu, aqui, cheque é 1-0-0 nível motorizado, decola pista no zero, curva à direita, saída após, após direto, controle 1-9-8, aciona 5-1-1-1. Essa porta é novamente chamada de Chile Tanzu. Salvador, Xané 63, 1-2, ponto de espera da pista 1-0, pronto. Gente, o Xané 63, 1-2, Inicialmente, modifica o transponder para 5141, está livre a decolagem da pista 10, vento 100 graus com 09 nós. 5141, autorizado a linha de decolagem da pista 10, 6312, obrigado. Corre, bom dia, Webjet 5728. Webjet 5728, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso pista 10. Tem um Airbus da Oceané que está vai iniciar a rolagem pista 10. Gente, aguarda. Webjet 5728, cheque trem. O trem está baixado e travado, 5728. Ciente, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus com 10 nós. Beleza, pouso. Oceané 63112, decola 09, controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado pela coordenação, 63-12. Voo no 738 no ILS. Voo no 738, ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 0. 738. Webjet 58, vai são 5728, solo 11, direita 121, decimal 9. Direita 119, boa.